Dança daí, seu coi! É Godinho! Amigos tentaram te avisar, mas meu amigo, você pode sair dessa. Sai dessa agonia. Vai, vai, vai. Desça daí, desça daí, desça daí. Desça, desça, desça. Desça daí, chifrudo, que é que há? Ela botou gaia, não foi asas pra voar. Desça daí, seu corno, desça daí. Quer sentar. Meu prefeito João Batista estourado. Qual é? Aí no quarto andar, espindurado, tentando se jogar. Eu fiquei sabendo, foi ganhada a sua amada. E a traçada puxa com o sorveteiro. Ela vivia na mesa do cabaré e seus amigos. Mas meu amigo, você pode sair dessa. Sai dessa agonia, venha pra mim. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifrudo, que é guia. Ela botou gaia, não foi alvos pra voar. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifrudo, que é guia.